Украв. Príncipe dos instrumentos com cordas. Programa de Bianca Cor. Cravo, o senhor de todos os instrumentos do mundo, como o designou o compositor napolitano Giovanni Maria Trabacci, é um cordofone de tecla cujo nome deriva do termo italiano clavicembalo, símbolo com teclado. O vocábulo foi foneticamente adaptado para o francês como clavecin, para o inglês como harpsichord, para o português como cravo. Descendo do saltério medieval, e este antepassado originou duas famílias de instrumentos de cordas. Aqueles em que estas eram vibradas por puxão, o cravo, a espineta e o virginal, e aqueles em que eram batidas ou percutidas, o clavicórdio, o pianoforte e o piano. No início, as cordas do cravo eram feridas com lâminas de metal, sendo depois substituídas por bicos de penas fixadas a linguetas com molas encaixadas na parte superior dos martinetes. A tecla impelia o martinete, e este levava o bico da pena a roçar nas cordas, voltando por efeito da mola à sua posição inicial. Thank you. Thank you. A mecânica do instrumento assemelha-se ao do clavicórdio, porém as cordas, sob tensão numa caixa de ressonância, não são suadas com uma tangente, mas beliscadas ou pinçadas por uma lamela, saltarelo ou martinete, em cujo extremo superior se abriu uma ranhura, na qual há um plectro feito de uma pluma de pato, corvo ou de águia. A peça fundamental do cravo é o martinete, saltereau em francês ou jack em inglês. Este é colocado de modo a deslizar na vertical. Na sua parte superior existe uma lingueta móvel de madeira, presa por um eixo que lhe permite oscilar ligeiramente em relação ao plano do martinete. É nesta lingueta que se encontra o plectro. A tecla, ao ser carregada, faz subir o martinete e este pica a corda. Quando não há pressão sobre a tecla, o martinete desce e o plectro passa sem beliscar a corda, pois a lingueta na qual este se encontra oscilou para trás. Por fim, um abafador de feltro pousa na corda, impedindo-a de continuar a vibrar. O cravo pode ter um ou dois teclados e normalmente possui dois ou três registros. Independentemente da sua interpretação a solo e na música de câmara, até meados do século XVIII, o cravo teve um papel triplo na música para orquestra. Como instrumento gerente, quem diria está sentado no cravo, como acompanhante ou como concertante. A espineta, o virginal e o muselar são idênticos ao cravo, mas de dimensões menores e morfologia diferente. Várias curiosidades alternativas ao cravo foram inventadas e construídas ao longo do tempo. Alguns desses modelos eram hibridações como o clave-órgão ou cravo organizado, uma mistura entre cravo e órgão. O instrumento de teclado de cordas mais antigo que se conhece foi o échiquier, mencionado pela primeira vez em documentos franceses da década de 1360. Aparentemente inventado na Inglaterra, mas imediatamente transferido para a França, o échiquier, semelhante a um órgão que soava por meio de cordas, era provavelmente um antepassado. O cravo, como o conhecemos, surgiu em Viena com Hermann Pohl, que, passando por Pádua em 1397, ficou registado como tendo inventado um instrumento chamado clavicêmbalo. Thank you. As evidências da sua construção e exportação são a Itália desde o século XV. Este país foi o centro mundial da sua manufatura no século XV e XVI, com oficinas em Veneza, a mais importante, Modena, Ferrara, Florença, Milão, Mântua, Pádua, Roma, Nápoles ou Verona, entre outras cidades, até o aparecimento da família Rukers em Antuérpia entre 1581 e 1654. Os cravos flamengos foram imitados e reconstruídos na França, Inglaterra e Alemanha. Os fabricantes portugueses e espanhóis usaram madeiras provenientes do Brasil, como a macacaúba, embora também o pinho e as de árvores de frutos. Thank you. Uma grande inovação na construção de cravos ocorreu na Flandres por volta de 1580 com o trabalho de Hans Rückers e os seus descendentes, incluindo Johannes Couchet, seu neto. O cravo Rückers era mais solidamente construído do que o italiano, tinha duas fileiras de teclas e, em termos sonoros, mais refinado. Geralmente as caixas e tampa eram elaboradamente decoradas com pinturas e, por vezes, com frases. Serviram de modelo para a construção de cravos do século XVIII, noutras nações. Na França, os teclados duplos foram adaptados para tornar o instrumento musicalmente mais flexível, os chamados duplos expressivos. E subtil, sendo de mencionar fabricantes como a família Blanchet e Pascal Tascan, cujos exemplares são frequentemente usados como modelos para a construção de instrumentos modernos. Na Inglaterra, as oficinas de Jacob Kirkman e de Burkhard Schudi produziram cravos sofisticados com uma sonoridade rica e poderosa, com agudos brilhantes e baixos imponentes, causando grande impacto sensório. Construtores alemães como Hieronymus Haas e Christian Zell, no norte, mais influenciados pelos exemplos franceses, e Michael Mitka, Heinrich Grabner e a família Silbermann, no sul, mais influenciados pelos exemplos italianos, ampliaram o repertório sonoro e são exemplos para os construtores modernos copiarem. Thank you. Thank you. No auge do seu desenvolvimento, o cravo perdeu a preferência para o piano. O piano evoluiu rapidamente das suas origens próximas do cravo e o conhecimento tradicional acumulado pelos construtores específicos gradualmente se dissipou. Os antigos cravos não eram valorizados, muitas vezes foram simplesmente destruídos, por exemplo, eram usados no Conservatório de Paris como lenha, e o instrumento caiu em desuso durante todo o século XIX. A maior parte do repertório padrão para cravo foi composto durante o Renascimento e o Barroco. No Barroco, era frequentemente utilizado como parte do baixo contínuo, fornecendo o acompanhamento harmónico em formações de câmara e orquestras. Teve um papel importante nos recitativos de ópera e na música sacra. Girolamo Frescobaldi, Giovanni Benedetto Plati, Henry Purcell, Johann Sebastian Bach, Konrad Friedrich Urlebusch, Georg Philipp Telemann, Georg Friedrich Händel, Jean-Philippe Rameau, Domenico Scarlatti ou François Couperin compuseram obras importantes para o cravo. Couperin escreveu uma vasta quantidade de suítes e outras formas para o instrumento, influenciando a escola francesa de cravo com a sua abordagem ornamentada e melódica. Bach escreveu diversas peças para este instrumento, incluindo o cravo bem temperado e as variações Goldberg, que são marcos da literatura para o teclado. Scarlatti compôs mais de 500 sonatas para cravo, muitas delas inovadoras em termos técnicos e expressivos, sendo o nome crucial da evolução do repertório cravista. Handel, para além das suítes para cravo solo, usou o instrumento nas suas óperas e oratórios. Rameau, outro importante compositor francês, concebeu peças para cravo com harmonias ousadas e complexidade técnica. O afluxo de músicos italianos à Espanha e Portugal, como a chegada de Domenico Scarlatti a Lisboa em 1719, teve um efeito profundo sobre o fabrico do cravo ibérico. Instrumentos florentinos de Bartolomeo Cristofori e os seus seguidores chegaram à corte portuguesa a pedido de Scarlatti, que depois se transferiu com a sua aluna, a princesa Maria Bárbara, para a Espanha. Ela possuía 9 cravos na época da sua morte, em 1758, dos quais apenas um tinha 2 teclados. A maioria dos outros foi feita por Diego Fernández, de Madrid, que trabalhou para a família real espanhola de 1722 até à sua morte. Thank you. Thank you.

Exceto alguns virginais parecidos exteriormente com pianos quadrados feitos no norte da Itália até 1839, a produção de instrumentos de cordas pinçadas com teclas cessou em 1810. O crescente interesse pela música antiga no final do século XIX levou a um renascimento do cravo, mas como as tradições de fabricação do mesmo se perdeu durante as décadas intermédias, foram os fabricantes de pianos a produzir novos, aplicando neles os seus conhecimentos técnicos. Os cravos feitos desde o final do século XIX até à década de 1950 têm teclados pesados e caixas de ressonância espessas, aparentadas aos pianos modernos. Introduziram cordas de aço duras, palhetas de couro e pedais nos modelos maiores para alterar os registros durante a interpretação. Ao longo do século XIX, o cravo foi quase completamente suplantado pelo piano, os compositores redescobriram o instrumento. Sobre a influência do músico e fabricante Arnold Dolmetsch, as cravistas Violet Gordon Woodhouse e Wanda Landowska estiveram na vanguarda da revitalização deste instrumento. Peças para ele foram escritas por Francis Poulenc, Manuel de Falla, Frank Martin, Frederick Delius ou Elliot Carter. Após a Segunda Guerra Mundial, os fabricantes de cravos começaram a produzir instrumentos seguindo os exemplos historicamente preservados e, a partir da década de 1960, passaram a ser os preferidos dos principais intérpretes de música antiga. A construção segundo exemplos históricos teve como pioneiros os construtores Frank Hubbard, William Dowd e Martin Skoronek. Georgi Ligeti escreveu peças para a cravista Antoinette Vischer e Yannis Xenakis compôs várias obras para cravo dedicadas a Elizabeth Sojnaka, a mais ilustre personalidade deste instrumento nos anos 70 e 80.

Walter Lee, Bertolt Hummel, Henrik Gorevski, Michael Niemann, Philip Glass, Viktor Kalabich, Igor Stravinsky, Dmitri Shostakovich, Bohuslav Martinu, Benjamin Britten, Harrison Birtwistle, Helmut Lachenmann ou John Zorn elaboraram peças para ou que integravam este instrumento. Os compositores eruditos contemporâneos mostram que o cravo, apesar de ter as suas raízes na música antiga, ainda tem um espaço vibrante e inovador nos repertórios atuais. Utilizam-no em contextos que vão do acústico ao eletrónico, do minimalismo ao experimentalismo, provando a sua versatilidade e potencialidade. O reaparecimento do cravo manifestou-se no jazz por volta de 1940, quando o pianista Johnny Guarnieri o tocou no quinteto Gramercy 5 da banda de swing The Artie Show. Primo Angeli, Sylvia Marlowe e Ernesto Romanoni são outras figuras precursoras da interpretação do instrumento neste género musical. Nas décadas de 1960 e 1970, foi usado esporadicamente no rock por grupos como os Beatles, Beach Boys, Rolling Stones, Doors, Jimi Hendrix, Experience, Kinks, Monkees, Partridge Family, Mamas and the Papas, Simon and Garfunkel, Van Morrison ou Fleetwood Mac. Thank you. Este programa teve locução de Lara Regueira e João Soares Santos. Realização de Bianca Cor.